Preparem-se. É chegada a hora. O maior show de romantismo e sensualidade. O show das quatro estações. Outono. Primavera. Inverno. Verão. As quatro estações que irão tocar o seu coração. Com vocês, Sandy e Júnior. Traz o medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro.